muito além de pedras e de pó, é feito um deserto. E só quem conhece este lugar sabe o que estou falando. O deserto é uma escola, ninguém passa porque cola. Os seus testes são difíceis demais. Não existe uma fórmula, cada um tem que viver sua própria experiência pra escrever a sua história. Vira doce na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vencedores. Porque Deus está conosco, o deserto vale ouro. Deserto vale ouro, porque Deus está conosco. O deserto vale ouro. O deserto vale ouro. Deus está conosco, o deserto vale ouro. O amargo vira doce na boca dos sonhadores. E depois que tudo passa, entre as perdas e os ganhos, fica a marca da vitória sobre os mais que vale ouro.